One dose de champanhe viva. Tão longe eu vim, quem diria? Tão grande assim, não no tempo que eu quis ter. Como imaginei ser, demorei a entender. Cada vida é uma trilha. Cada drink na saliva é a dor e a delícia que faz especial minha especiaria. Cada lágrima que eu engoli, um brinde. Sucesso que a grana não me colonize. Com sonhos tão cinza, qual o valor do outfit? Eu fui malandro pra ter o salso, usando Nike simples. Te dizer, caro mesmo, esse é teu dendê. Que interessa o menino independente do job, quero um dia dele. Eu venci na vida, meus cria, me inspira. Bom vivam, me orgulho do meu caminho. Quantos, por quantas vezes testaram minha fé? Quando pareceu que já era. Pois é, não foi dessa vez, e olha pra mim, olha o que eu me tornei. Agora olha no espelho você e disse valeu. Quem provou amargo, o açúcar é mais doce e a noite é mais. A paixão é mais pura e o amor é mais fogo. Eu paguei mais. Quem provou amargo, o açúcar é mais doce e a noite é mais. A paixão é mais pura e o amor é mais fogo. Eu paguei mais. Eu sei que eu faço parecer fácil, quando eu faço dá bom. Um trago do marrom pro campeão. You win. As ruas não são da Capcom, só uma vida. É sangue pro champanhe. Família pobre do sertão, cultura é tipo homem não chora. Homem tá duro, dorme. Bom, essa é quase real, homem seguro corre. Se tu não se fode, vai ser o inseguro num Porsche. Eu encarei o corre. Padrões de comparação melhores, eles só olham números. Números não mentem, eles mentem por números. O que cê espera disso em um mundo estúpido? Coats em paraísos, artificiais guiam manadas ao abismo. Infernos reais, um dia o malandro velho disse: malandro demais vira bicho, vida, eu prefiro a minha. E quantos, por quantas vezes testaram minha fé? Quando pareceu que já era. Pois é, não foi dessa vez, e olha pra mim, olha o que eu me tornei. Agora olha no espelho você e disse valeu. Quem provou amargo, o açúcar é mais doce e a noite é mais. A paixão é mais pura e o amor é mais fogo. Eu paguei mais. Quem provou amargo, o açúcar é mais doce e a noite é mais. A paixão é mais pura e o amor é mais fogo. Eu paguei mais. Quantas vezes testaram minha fé? Quando pareceu que já era. Pois é, não foi dessa vez, e olha pra mim, olha o que eu me tornei. Agora olha no espelho você.